Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia, um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você, sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas do rádio. Feliz ano novo, o Edgar de Souza chegando mais uma vez. É mais um Central da Biografia. Você está bem? Que legal! Sua família vai bem? Que ótimo! Nós estamos chegando mais uma vez para mais um Central da Biografia, um encontro de amigos. Aliás, o Central da Biografia é um lance muito legal com exclusividade da Central da Mídia para você, na sua rádio, na sua cidade. Vamos lá então? Hoje é uma festa total, é Grupo Molejo. O molejão que fez muito sucesso e até hoje ainda está presente nos nossos corações. Bora então, Grupo Molejo! Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique, tá. Nessa brincadeira também tem pique-bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Bem, meus amigos do Central da Biografia, o Grupo Molejo é um grupo musical de pagode e foi formado no Rio de Janeiro no ano de 1993. Foi formado por Anderson Leonardo, que toca cavaco, voz e também vocal. O Andrezinho, surdo, voz e vocal. William Araújo, violão e vocal. Claumirzinho, percussão e vocal. Lúcio Nascimento, percussão e vocal. E Jimmy Batera, bateria e também vocal. O Grupo Molejo fez grande sucesso na década de 90, com as músicas Caçamba, Brincadeira de Criança, Dança da Vassoura, Samba Rock do Molejão, Paparico, Cilada, Clínica Geral, A Moleque, Samba Diferente, Pensando Verde, Assim Ó, etc. Pois é, depois de anos afastados dos palcos, eles retornaram com uma nova formação e eles mostram que para fazer sucesso, não é necessário abordar o público de forma apelativa. É verdade, né? Eles têm umas letras assim, muito gostosas de ouvir. Fala em música, Molejão, no Central da Biografia. Você está ouvindo? Central da Biografia. Tá bom.

pedreiro, de bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente, ia viver uma história de amor. Trouxe um uísque bem gelado, me fez um brinde sensual. Aquele clima envolvente acelerou meu coração. Chegou um gigante de repente, gritando, sujou de peguei me cartão. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique, tá, tá, tá. Que legal, molejão no Central da Biografia. Meus amigos e amigas, com uma música direcionada ao público jovem, com um novo estilo pagode universitário, Anderson Leonardo afirma que suas letras são inocentes, são voltadas para o lado positivo e da alegria. A primeira música a gente nunca esquece. Todo mundo jovem, eu tinha apenas 19 anos, relembra a música Caçamba, a menina dos olhos do Grupo Molejo. Apostando na modernização das músicas, o grupo tem dado prioridade às composições de jovens artistas. Molejão, molejão, no Central da Biografia. Central da Biografia. Mãe, tô de volta. Bota minha comida. Você é a mulher da minha vida. Mãe, mãe, diz que ainda me ama. Mãe, diz que sempre vai me amar. Sempre, mãe, arruma minha cama. Ó, mãe, avisa pro pai que eu vou voltar. Mãe, mãe, diz que ainda me ama. Mãe, diz que sempre vai me amar. Sempre, mãe, casa, curava minha mala, tudo vinha de lá, esquecer essa mulher. Quebrei a cara, fiquei pela vida, joga minha chave, foi minha comida. Ô mãe, olha eu outra vez do teu lado, filho criado, trabalho dobrado. Ô mãe, olha eu outra vez do teu lado, filho criado. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Agora é ela, hein? Alô, Maurício, se liga nessa música aí, Maurício. Se liga nessa aí, Maurício. O nome dela qual é? Maria. Maria. Maria. Maria. Maria, Maria. Essa piranha pode minha cabeça. Seu celular tá desligado. Se eu ligo em casa e ela nunca está. O nome dela qual é? Maria, Maria. E dizem que ela faz programa do Capo de Santana. Passa sol, passa chuva, tá sempre bem cheirosa. Adora pagode, adora noitada, tá sempre esplendorosa. Quem vem a Maria não se engana, que ela gosta de dinheiro. Estourou meu cadicar e ela deve estar aqui. Aquela queca te puta chapa de tudo. Aquela queca te puta chapa de tudo. Aquela queca te puta chapa de tudo. Puta! Maria, Maria. Essa piranha pode minha cabeça. Seu celular tá desligado. Se eu ligo em casa e ela nunca está. Dizem que ela faz programa do Capo de Santana. Na velha das favelas, no vale funk, é bola sem descanso. Tem gol sarado, botou silicone. Eu tenho a esperança que minha Maria não me engana. Ela só gasta meu dinheiro, estourou meu praticar, e ela deve estar aqui. Aquela que é tipo do chapéu de touro. Aquela que é tipo do chapéu de touro. Aquela que é tipo do chapéu de touro. Puta! Maria vai ter um bebê, mas eu sou estéreo, ela não sabe. Que merda! Maria da Universal. Aleluia, irmão! Essa igreja faz milagre. Maria, Maria. Essa piranha pode minha cabeça. O celular tá desligado. Sem breque, hein? Se liga em casa e ela nunca está. Maria, Maria. Por essa piranha que eu me apaixonei. Filha da puta. Dizem que ela faz programa no Campo de Santana. Passa sol, passa chuva, tá sempre bem cheirosa. Adora pagode, adora noitada, tá sempre esplendorosa. Quem vê a Maria não se engana, e ela gosta de dinheiro. Estourou meu praticar, e ela deve estar aqui. Aquela queca te puto chapa de touro. Aquela queca te puto chapa de touro. Aquela queca te puto chapa de touro. Maria, Maria. cabeça. Celular tá desligado. Tem ninguém em casa e ela não está. Maria, Maria, eu já virei, já me apaixonei. E nem que ela faz programa. No campo de Santana. Sabe nas favelas, no vale punk, rebola sem descanso. Tem corpo sarado, toda silicone. Eu tenho a esteira e a mania na brigada. Ela só gasta meu dinheiro, estourou meu praticar. E ela deve estar aqui. Aquela queda te bota chapa de dor. Aquela queda te bota chapa de dor. Aquela queda te bota chapa de dor. Puta! Maria vai ter um bebê. Mas eu sou estéreo, ela não sabe. Que merda, Maria da Universal. Aleluia, irmão, essa igreja faz milagre. Maria, Maria, essa piranha pode minha cabeça. O celular tá desligado. Tem ninguém em casa e ela nunca está. O nome dela qual é? Maria, Maria, oh, oh, por essa virada eu me apaixonei. Dizem que ela faz programa no campo de Santa. O nome dela qual é? Maria, vagabunda. Levou todo o meu dinheiro. Maria, mas eu te amo. Maria, é a mulher da minha vida. Maria, gosto muito de você. Maria, valeu, Maurício. Maria, o nome dela qual é? Maria. Você está ouvindo Central da Biografia. Caiu do céu, eu me sinto em lua de mel. Só tem um detalhe que me Bem, meus amigos, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia com o Grupo Molejão. Daqui a pouco, Edgar de Souza volta. Um minutinho e a gente volta. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique. Tá, tá, tá, tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha, pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de ver. De volta, meus amigos e amigas, Central da Biografia, Molejão, o homenageado de hoje. Mas, meus amigos, eles conheceram o sucesso das mais variadas maneiras. E isso trouxe muita experiência. Já tiveram o maior cachê do mercado do pagode. E eles ganharam muito dinheiro com comercial de cerveja. Eles eram os queridinhos da Xuxa, na época do planeta. E tem seus grandes sucessos imortalizados na mente dos fãs de pagode. Mas como tudo tem altos e baixos, o Grupo Molejo deu uma esfriada e fez muitos fãs acreditarem que havia chegado ao fim. Pois é, contrariando tudo isto, eles mostraram que não perderam o gás. E com a música Voltei, fez o público sentir a retomada. Com a mesma característica alegre e descontraída, eles emplacaram esse sucesso, que não sai mais das rodas de samba. E faz a moçada se divertir bastante. Diversão é com o Molejo. E o Molejo é no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Você e eu, olho no olho, beijo na boca. Vai me dar uma chance? Ah, não vai não, e ela, covarde. Não me ajeitando e você nada. Então escuta aqui. Essa rotina já tá estressante. Não aguento mais beber refrigerante. O meu pulmão sabe que eu sou fumante. Vive pedindo um trago a todo instante. Vou confessar uma coisa pra você. Só fui um dia e parei de correr. A minha barba voltou a crescer. Amor, vem logo ou você vai ver. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar. Vou chegar logo ou vai se arrepender. Vou fazer festa lá no meu apê. Pensando bem, vou falar pra você. Se não vier, vai ter sem me entender. Eu não renego mais o meu passado. Não vou pagar mais um bom namorado. Pensando bem, já tô mais sossegado. Posso guardar todo o amarrotado. Vou voltar pra sacanagem, pra casa de maçã só. Ali sempre foi meu lugar. Já tava com saudade das velhas amizades. Hoje eu vou me embriagar.

tinha deu risada pra todo mundo falou. E eu tinha mais é que sofrer por teu amor. Amor! Não adianta você vir se ajoelhar, bater cabeça pra salvar seu orixá. Porque fizeram um feitiço de responsa pra nos separar. Quero ouvir, pá! A bruxa está solta, oh, oh, oh. Soltaram o fubá, fu. Agora não adianta você vir me procurar. Vem com a lesão, vem com a lesão. A bruxa está solta, oh, oh, oh. Soltaram o fubá, fu. Agora não adianta você vir me procurar. A bruxa está solta, oh, oh, oh. Soltaram o fubá, fu. Agora não adianta você vir me procurar. Vem com a lesão, vamos embora. A bruxa está solta, oh, oh, oh. Soltaram o fubá, fu. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Atenção, atenção. Todo mundo no samba rock do Molejão. Você está ouvindo Central da Biografia. Rapaziada do Molejão, rapaziada do Brasil, tô apaixonado. Acho que encontrei a minha amada. Tô vivendo um conto de fadas. Central da Biografia. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e de pique, tá, tá, tá. Bem, meus amigos e amigas do Central da Biografia, que pena! Chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Hoje nós destacamos o Grupo Molejo. E foi muito legal falar com você, tocar aí as músicas do Grupo Molejo e reencontrar você, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo deste negrão aqui. A gente se encontra. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.